grossa fantasia e autêntica mistificação. Ninguém tem espírito no corpo. Ninguém carrega esse sobressalente. Existem meios em que dizem receber espíritos de bichos, como o de cachorros, e chegam querendo morder a todos que estão presentes. Não existe ninguém que tenha espírito no corpo, nem nos animais racionais, nem nos irracionais. A explicação é muito simples. Os habitantes da baixa atmosfera estão incumbidos de perseguirem e trazerem ao conhecimento dos viventes aí da Terra, toda a verdade do vosso natural de racionais. Por todos já serem feitos assim, pela própria natureza, com poderes para captar as influências desses habitantes, é que eles aí se apresentam como espírito deste ou daquele, para serem recebidos. E assim, tinha que ser para que todos possam chegar a seus lugares de racionais, por meio de imunização racional. Esses habitantes colaboram com os viventes aí da Terra, para irem lapidando-os e poder ficar mais fácil alcançarem a imunização racional. Imunizado, o vivente completa o seu verdadeiro natural. Esses viventes do espaço apresentam-se nesses meios da maneira que entendem, para assim colaborarem com o vivente, a fim de que este alcance a imunização. Se o meio é bom, eles colaboram para o bem e se o meio é mau, eles colaboram para o mal. De qualquer forma, eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente. A sabedoria do mundo é só de sofredores. Todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam, são ciências de sábios sofredores e por isso, todos sofrem. O mundo baseia-se em sabedorias de sofredores e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também, porque o seu saber não adianta nada, pois continuam sempre sofrendo. Sofrem os que sabem, os sábios, sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem. Portanto, o que adianta esse saber? Saber para sofrer, não adianta nada. É um saber de atrasados. É um saber que atrasa, é um saber para aumentar o sofrimento. E por isso, quanto mais sabem, mais sofrem. Não adianta nada saber desse jeito no mundo. São estas ciências desnecessárias. São estas sabedorias sem necessidade. Do saber que necessitam para viver, nada sabem. Tratem, portanto, de evoluir no que mais falta faz a todos, porque do contrário, o sofrimento será cada vez maior. E por isso, quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar, mais piora. Desse jeito é lutar em vão. Todos sofrem enquanto viverem assim, trabalhando contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Por todos viverem contra a natureza é que ela se revolta contra seus próprios habitantes, oferecendo-lhes então, terremotos, faíscas elétricas, chuvas demasiadas, calor demasiado, doenças esquisitas, enfermidades de todos os jeitos. Enfim, a natureza revolta-se contra seus feitos, contra si mesma, desfavorável a si mesma, fazendo dos viventes uns perturbados, sem sossego, sempre doentes, portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável, aparentando o que não são, pensando serem limpos e muitas vezes chegam até ter nojo de si mesmos, que fará dos demais. Tudo isso é castigo da própria natureza, por viverem todos contra ela, trabalhando contra si mesmo. Razão porque assim são, sem nunca encontrarem melhoras e sim, tudo a pior. Muitas vezes aparentam estar bem, mas aparências não são verdades e por isso, tudo se aniquila e todos sofrem passando por pedaços irresistíveis, chegando, muitas vezes, a pedirem a morte. E quando enlouquecem, dão fim às suas existências. E vivem esses idiotas à procura de sossego, à procura da felicidade, da saúde nunca os encontrando, cada vez indo para pior, por viverem trabalhando contra a sua própria natureza. E quem trabalha contra a natureza, perde tempo e sofre miseravelmente. Todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo, que fazem tudo quanto é de ruim com todos. para que esses habitantes cheguem, o mais depressa possível, a conhecer a sua natureza e a compreendê-la, a necessidade dessa correspondência. É por isso que o Espiritismo vem, erradamente, progredindo de uma forma fantástica, por todos os lares e por todos os cantos do mundo, por acharem que nele está a salvação de todos. Os que não aceitavam o Espiritismo estão aceitando, os que não queriam, estão querendo, sim, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas, a imunização racional irão admitir porque chegarão à conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo. Os que não compreenderem a sua natureza por bem, irão compreendê-la por mal. Aos rudes, aos endurecidos, o sofrimento tira essas manhas todas, tira o orgulho e a presunção, acabando com tudo isso. Há viventes que são piores que feras indomáveis. E para esses assim, todo sofrimento é pouco e só com o desenrolar da vida sempre em sofrimentos constantes, é que chegarão a compreender a sua própria natureza. E assim, vivem essas feras brigando com tudo, por isto ou por aquilo, demandando por isto ou por aquilo, por negócios, ou seja lá por que for. Vivem os viventes em certas horas, num inferno em vida. Desesperados, sem sossego. Em certas horas e certos dias nem vivem, vegetam. Abafados e sem ar, suspirando e lamentando-se. Tudo isso, por viverem contra a sua própria natureza, trabalhando contra si mesmo. Sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos. Uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos. São amigos hoje e serão inimigos amanhã. Aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal. Portanto, todos vão de mal a pior. E por isso, vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá. E no futuro tudo irá piorar, pois enquanto não chegarem a seus lugares, o sofrimento não acabará. E só depois de todos nos seus lugares, é que, ao invés de irem para pior, como iam, irão todos para melhor. Todos estão pela metade do saber e por isso, são considerados médiuns. E para concluírem esse saber, terão que chegar à conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos, para então abraçarem o Criador, pois enquanto não abraçarem o Criador, o sofrimento aumentará sempre, estarão incompletos de sua natureza. E só abraçando o Criador estarão completos de tudo, com sua natureza, trazendo para si, tudo de bom e de melhor. E pergunta o vivente, como podemos abraçar o Criador? Eu respondo, conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo, a imunização racional. Não confundam, entretanto, com a espiritualização. A espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional. Mas o vivente, já conhecendo a imunização, que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos, precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo, para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do racional superior. Na espiritualização vivente está ainda incompleto de sua natureza e por isso, embora em mais da metade do caminho, continua incompleto. Completo, o vivente somente estará com a imunização racional, pois se estivesse na espiritualização, o que todos precisam para completar a sua natureza, o espiritismo, que já é muito antigo, teria definido tudo o que existe no mundo. Mas não o fez nem o poderá fazer, porque espiritismo quer dizer meio caminho andado e este caminho completo só com a imunização racional. Como é a imunização racional? Existem os cegos de olhos abertos que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo. Argumentando de diversas maneiras, sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo, completamente independente de tudo quanto é filosofia ou superfilosofia, cujo valor está no saber e cujo saber é suficiente para o alcance de imunização, por ser a imunização uma coisa da natureza a que o próprio vivente pertence.

vivendo como vivem, nessa vida de misérias, com esse mau fruto de uma natureza nula, que não dá garantias de nada e sim, indecisões em tudo, principiando pela vida e acabando nas demais coisas. Enfim, um tufão de ruínas, um mundo negro, atacado por tudo quanto é de ruim, vivendo com esforço e sacrifícios, vivendo debaixo de uma luta infernal, esperando o bem até morrer e nunca o encontrando. Vida traiçoeira é essa aí desse mundo do encanto, onde muitos ficam até desanimados de viver, desiludidos, reconhecendo que essa é uma vida sem proveito, porque tudo se acaba, tudo cansa de trabalhar. E embora o vivente queira viver, a vida depende de um organismo debilitado, que é máquina e toda máquina com o tempo, enfraquece e paralisa. Portanto, essa é uma vida que para o vivente que sabe viver, não lhe dá preocupações, porque sabe que não adiantam e qualquer que seja preocupação, é motivo nulo para a vida. Foram os atrasados que criaram essa mania de preocupações. Preocupações só servem para destruir a vida o mais depressa possível. Preocupações devem ser as naturais. As naturais não forçam, não cansam, não maltratam, não incomodam, nem molestam. Mas os viventes desvirtuaram do ser natural por serem atrasados. Se não fossem atrasados, reconheceriam que as preocupações só prejudicam. Mas por serem atrasados, é que acham que o esforço dá vida, quando ao contrário, o esforço tira a vida. Por os viventes serem possuidores de um grande atraso, é que o sofrimento aumenta de maneira tão assombrosa, a ponto de não haver quem não sofra. O sofrimento atrasa cada vez mais os viventes já atrasados. O mundo é de sofrimentos e todos são sofredores. Mas esquecem de compreender que o sofrimento foi feito pelos próprios habitantes do mundo. Quem inventou as artes destruidoras? Foram os próprios habitantes. Quem inventou o esforço da ciência? Foram os próprios habitantes. Portanto, os causadores do sofrimento são vocês mesmos. Onde está o atraso, está o sofrimento, ninguém se compreende, ninguém se entende. E na mesma hora que estão se entendendo, desentendem-se. Isto é prova de que não estão adiantados, pois se estivessem, entender-se-iam muito bem. Onde há desastres não há adiantamento, porque atrasado é que não sabe o que faz e por não saber, sofre as consequências dos desastres. Por conseguinte, está visto que todos caminham em multiplicações de ruínas, por viverem num mundo de atrasados. O mundo não tem adiantamento de espécie alguma e só a imunização racional, com o tempo, equilibrará todos pelos métodos e meios racionais. Os deformados, com esse atraso todo, não podem encontrar o bem, e quanto mais o procuram, mais desistem de procurá-lo. Esse é um mundo de cegos de olhos abertos, que vivem à procura da felicidade sem encontrá-la, dentro de um atraso desses, produto dos próprios habitantes. Ninguém pode ter sossego dentro de um atraso desses. A confusão é reinante, os viventes são insaciáveis, molestados, doentes, possuidores de alegrias momentâneas, passageiras, de felicidades momentâneas insignificantes, em momentos passageiros. Num atraso desses, não pode haver estabilidade, não pode haver paz duradoura entre todos, não pode haver felicidade nem harmonia, porque tudo são insignificantes passagens devido ao atraso de todos. E os verdadeiros cegos, os verdadeiros atrasados, acham que nessas ruínas todas, nesses escombros de misérias, está o grande adiantamento. Enquanto tem qualquer esperança, vão achando que tudo está em grande adiantamento. Mas quando se desiludem, não querem saber da fortuna, nem de posição. Acham que o melhor é morrer e muitas vezes põem termo à vida. Tudo isso, por efeito da degeneração. As degenerações provocam o mesmo enfraquecimento entre as gerações e quanto mais fracos, mais degenerados pela própria natureza e mais atrasados em tudo. E assim, a vida continuará, até que todos fiquem imunizados racionalmente, para deixarem de ser sofredores, degradados, guerreiros vencidos, pois tudo resume-se na morte, na campa fria,